Portal do Arrocha. É o Dan Ventura. CD pra tocar no boteco. Vem comigo assim. Raciocínio lento, quarto não é estranho, a cabeça doente. O que é que eu tô arrumando? O que é que eu tô fazendo? Fui usado de novo, isso eu já tô sabendo. Até onde eu me lembro ontem à noite, tava bem até você ligar. Inventou mais uma desculpa daquelas que só você sabe usar. E o trouxa foi correndo. Ah, bebida com saudade não combina. Virei a 100 por hora a sua esquina. Pra cá botar de vez na sua cama. Seu jogo novamente me venceu. É fácil usar quem ama e já bebeu. Pensa em a próxima e quem sabe já deu. E usa o seu coração e não meu. Quem bebe não é ninguém não. Quem bebe é nós. Pega na cabeça, vem. Raciocínio lento, quarto não é estranho, a cabeça doente. O que é que eu tô arrumando? O que é que eu tô fazendo? Fui usado de novo, isso eu já tô sabendo. Até onde eu me lembro ontem à noite, tava bem até você ligar. Inventou mais uma desculpa daquelas que só você sabe usar. E o trouxa foi correndo. Saudade não combina. Virei a 100 por hora a sua esquina. Pra cá botar de vez na sua cama. Seu jogo novamente me venceu. É fácil usar quem ama e já bebeu. Pensa em a próxima e quem sabe já deu. E usa o seu coração e não meu.